Ver negócios de importância é pra ver se me ajustava. De capatas de uma estância cheguei lá e me ajustei. Onde havia uma potrada, onde tinha um bago alvaio respeitado da pionada. Da venta rasgada, carunchado nos cornilhos, foi o que mais me agradou pra sentar o meu lumbilho. Pra encilhar o venta rasgada custou uma barbaridade. Baixo a cabeça da estância foi levantar na cidade. Para a cidade, regulava légua e meia. Onde o bairro se acalmou foi na venda do Golveia. Eu apiei lá no Golveia pra tomar uns tragos de vinho. Depois bilisquei o bairro desde a Marquinha até o Focinho. Baio corcoviava, mesmo que boi tafoneiro, pois já estava acostumado a corcoviar o dia inteiro. Bombiei pro oitão do rancho, vi uma prenda me espiando, e o baio não via nada e continuava corcoviando. Menina, minha menina, me agarra senão eu caio, que eu já venho a sufocado com o balanço deste baio. Uma espora sem roseta e a outra sem papagaio. Se as duas tivessem boa, o que seria deste baio? Quase arrebentei um pulso e as duas canas do braço. Deixei o baio bordado de tanto espora e mangaço. Um dia deixei a estância e fui cumprir minha sina, mas o baio ficou manso, pinté pro cilindestina. Mas o baio ficou manso, Inteprocilindestina.